A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça, em nome do Senhor, para que em tudo você possa alcançar a benevolência, a misericórdia, a graça, o amor, a bondade e a fidelidade do Senhor para a sua vida e de toda a sua família. Hoje nós vamos ver o texto de Hebreus, capítulo 4. Nós vimos na última vez, já faz um tempinho, o capítulo 3. Aí o pastor entrou com a ministração do texto de Provérbios e nós fomos por decisão que ele terminasse o texto de Provérbios para então eu retomar o texto de Hebreus. Estou retomando hoje. E se o Senhor nos permitir, nós faremos isso até o final. A intenção é dar sequência agora ao texto de Hebreus, até concluirmos todo o livro. E aí o pastor vai retomar, pegar, escolher, o Senhor vai falar ao coração dele, instruindo-o quanto qual livro deve ser pregado depois na sequência. O texto de Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz-nos assim: Portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu descanso não exclua a nenhum de vós. Porque para nós o Evangelho foi pregado, assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhe serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse, assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso. Embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Porque ele falou em um determinado lugar do sétimo dia, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E neste lugar, novamente, não entrarão no meu descanso. Então é o Senhor. Ele falando do descanso do sétimo dia, depois de ter criado todas as coisas, mas ele vai falar de novo, de um outro tempo. E ele vai dizer assim: e neste lugar, novamente, não entrarão no meu repouso. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram, por causa da incredulidade, novamente ele determina um certo dia, dizendo através de Davi: Hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Jesus lhes houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidades. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus e que Ele abra o nosso entendimento, abra nossa mente para entendermos a Sua palavra e abra o nosso coração para acolhermos a Sua palavra, porque não basta ouvir a Sua palavra, como nós acabamos de ler aqui no texto, como nós acabamos de ver no texto. Muitos todos ouviram, mas nem todos creram. Todos ouviram, mas todos compreenderam com a mente, mas nem todos deixaram que a palavra entrasse no seu coração. Esse texto é um texto maravilhoso, como todo o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro fabuloso. E é um livro, o nome já diz, Hebreus. Foi um livro escrito, provavelmente, com certeza, aos hebreus convertidos. E não só os hebreus, mas aqueles que estavam também, congregavam com eles, né? Muitos gentios que congregavam com esses judeus convertidos. E essa comunidade, o texto vai dizer que é uma grande comunidade. Então, provavelmente, essa comunidade de hebreus deveria estar em Roma. O texto não diz, não fala. Mas por ser uma, dizer que era uma grande comunidade, provavelmente estava na capital e não nas províncias. Mas nós não sabemos. Não temos certeza e não podemos afirmar absolutamente nada. E como não podemos afirmar nada, não vamos afirmar. A gente pode levantar hipóteses, mas não podemos dizer com certeza absolutamente nada, porque nós só podemos dizer aquilo que está escrito na palavra do Senhor, porque nós não podemos acrescentar e nem tirar absolutamente nada do que está na palavra do Senhor. A Bíblia diz: ai daquele que acrescentar ou tirar um tio que não estiver na palavra do Senhor. Então nós temos visto muitas coisas, nós temos ouvido muitas pregações, temos visto muitas pessoas falando sobre a palavra de Deus, falando sobre, pregando a palavra de Deus, mas com e afirmando algumas coisas que não estão na palavra de Deus. Afirmam coisas, deduzem coisas, vão por achismo, ah, eu acho que é isso. E as pessoas que dizem isso normalmente têm sido pessoas influentes da mídia. E eles pregam e falam, não, porque é isso. Porque tudo indica, né? Porque tudo aparenta que é isso, então é isso. Então, essas pessoas são muito influentes e como elas são muito influentes, elas enganam a muitas pessoas. E a palavra de Deus nos diz que ai daqueles que fizerem isso. Então, nós não vamos afirmar nada e não vamos também descartar, não sabemos. O que sabemos é o que o texto diz. E o texto nos fala sobre o descanso que nos está preparado. Sobre o descanso que nos foi preparado. Lembra de Jesus falando com os discípulos quando estava para partir e os discípulos estavam tristes, estavam melancólicos, né, diante da partida, da iminente partida do Senhor. Aí Jesus vai dizer para eles assim: olha, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar-vos morada. E quando eu preparar, eu voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus foi para o Pai. Ele voltou para o Pai. Ele da ressurreição, ele ficou 40 dias com os discípulos e aí foi ascendido aos céus, ou elevado aos céus. E é lindo a passagem que nós vemos lá no livro de Atos, que os discípulos, eles foi assunto aos céus lá no Monte das Oliveiras, e os discípulos ficaram espantados, estupefatos, olhando aquela cena maravilhosa, estupenda, do Senhor sendo elevado às alturas, elevado às alturas ao ponto de ser encoberto pelas nuvens. E eles ficaram paralisados olhando aquela cena. E paralisados olhando aquela cena, aparecem dois anjos para eles, dois varões, diz a palavra do Senhor, e diz assim: o que que vocês, por que que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo que vocês viram subindo, vocês verão descendo das nuvens. Então, aleluia, glória a Deus. E essa volta do Senhor, essa volta do Senhor que se dará quando todas as moradias estiverem preparadas para todos os filhos e filhas de Deus, desde a criação até a consumação do século, Jesus virá para levar. Agora, levar para onde? Levar para o lugar onde ele preparou, a morada que ele preparou para cada um. É interessante, não é? Ele vai preparar, ele não prepara a morada não é preparada para todos no mesmo lugar. O texto diz que ele vai preparar, eu vou preparar uma casa para vocês. Não turbe o vosso coração, se credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa do pai há muitas moradas. Não é uma morada só, queridos. Não é um lugar, um grande espaço, um espaço imenso, onde todos os filhos e filhas de Deus que forem ser salvos, ou forem salvos, estarão. Não, cada um estará no seu lugar, no lugar que foi preparado pelo Senhor para ele. Isso nos dá a entender que essa morada, esse lugar, tem a ver com aquilo que o Senhor deu, com o galardão de cada um, ou com a obediência de cada um, porque a palavra nos diz, a palavra dos talentos, lembra? A um ele deu um talento, a outro ele deu dois, a outro ele deu três, e assim sucessivamente. E quando ele volta para acertar as contas. E aí o texto começa, primeiro ele começa com aquele que ele deu menos talento. E aquele que deu menos talento, com medo de perder o talento recebido, ao invés de reproduzir, de colocar para poder frutificar, para poder crescer, para poder expandir. Ele não, ele enterra o talento. Ele enterra o talento com medo de perder o talento. Meu irmão e minha irmã, você não tem que ter medo de perder o talento que o Senhor te deu. E o Senhor te deu um talento específico e você sabe qual talento ele te deu. Não enterre o seu talento, mas coloque-o para multiplicar. Porque no dia da volta do Senhor, o seu galardão será de acordo, como tudo nos indica a palavra de Deus. Não estou afirmando, quero dizer bem claro, não estou afirmando isso não, mas a palavra de Deus nos dá a entender isso, que o seu galardão será de acordo com a frutificação do seu talento. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quer dizer-nos que aqueles que receberam mais, eles têm uma moradia especial, um talento, recebeu muitos talentos, ele tem um galardão grande para receber. Mas só receberá se tiver multiplicado grandemente os talentos que recebeu. Portanto, em nome do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, se você quer entrar no descanso do Senhor, como diz a palavra do Senhor aqui, e no descanso do Senhor, o texto diz claríssimo que o descanso do Senhor não é o sábado. Não é o sábado, como muitos dizem. Eu tenho que entrar no descanso do Senhor, eu tenho que guardar o sábado, porque o sábado é o dia do descanso do Senhor. É verdade. A palavra de Deus nos diz que no sétimo dia o Senhor descansou de toda a obra que havia feito. Mas esse texto nos diz que não é sobre este descanso que o Senhor está falando. O texto vai dizer claramente, ele diz assim, vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade, novamente ele determina um certo dia, ou seja, um dia que não está designado propriamente, não é o dia do sábado. Não, o texto não fala que é o sábado, não fala que é o domingo, não fala que é a segunda, não fala quarta, não fala qualquer dia da semana, mas um dia determinado. Ou seja, pode ser qualquer dia. Então, não se apegue a essa questão, eu estou no descanso do Senhor porque eu guardo o sábado. Não estou falando que você não guarda o sábado. A palavra de Deus diz que nós devemos separar um dia para o Senhor. Você guarda o sábado? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Os discípulos guardavam o sábado. No sábado eles iam à sinagoga. No sábado eles iam pregar. Lembram de Pedro e João? Quando no sábado foram ao templo para orar e ao chegar a porta do templo, encontraram aquele manco, aquela pessoa aleijada, pedindo esmolas. E Pedro então vira para ele, olha, nós não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus. Pedro multiplicou o talento, já tinha multiplicado grandemente na sua pregação, onde 3 mil almas se converteram. E foram batizadas. Depois, no outro sermão, mais duas se converteram. E foram batizadas. E agora ele está colocando em prática os atos milagrosos do Senhor. Aquele homem estava ali pedindo esmolas porque não tinha como trabalhar. E não tinha como ganhar o seu sustento. Então ele pedia esmolas. E Pedro, ao invés de dar apenas uma moeda para ele, ou dar alguma coisa para ele comer, ele falou, não. Eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem diz-nos a palavra do Senhor, que de um salto levantou e começou a andar. Queridos, isso é multiplicar talentos. Comece a dar ordem, em nome de Jesus, a coxos, a mancos, a enfermos, a doentes, e você verá que eles serão curados. Mas tudo isso tem que ser acompanhado de algo que, que o texto vai nos dizer, que é a fé. A fé sem obras é morta, diz-nos a palavra do Senhor. Você tem fé? Então mostra suas obras. Você tem orado e tem visto pessoas sendo curadas? Tem orado e tem visto pessoas sendo salvas? Você tem multiplicado os seus talentos? Porque assim você entrará no descanso do Senhor. Porque olha só, novamente ele determina um tempo indeterminado, um certo dia, dizendo através de Davi. Se está dizendo através de Davi, ele não disse isso através de Moisés. Isso não foi dito lá, não está lá na lei de Moisés. Foi dito por Davi. Hoje, depois de muito tempo, como está escrito, hoje, agora é específico, hoje é quinta-feira, hoje, quinta-feira, se você ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Jesus lhes houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. O que que o texto está dizendo? Que o repouso que o texto de Hebreus, capítulo 4, está nos mostrando, não é um dia específico, como o dia do sábado, que a lei determina que deve ser guardado. E é um mandamento perpétuo. A lei foi dada e o texto diz lá, isso é um mandamento perpétuo. Mas não é sobre esse dia que o texto de Hebreus está falando. O texto de Hebreus está falando de um dia escatológico, de um dia que está por vir, de um dia que está por chegar, de um dia que se dará quando se ouvir a voz, quando se ouvir a voz daquele que vigia no meio da noite. Lembram da parábola das 10 virgens? 5 prudentes, 5 nécias, todas elas, o tempo passou, demorou muito tempo e todas adormeceram, mas 5 tinham azeite reservado para caso a lamparina apagasse, elas tinham como botar azeite e acender de novo. As outras não tinham. E aí no meio da noite, à meia-noite, ouviu-se uma voz. Ouviu-se uma voz. O noivo está chegando. E a palavra de Deus diz que na vinda do Senhor Jesus se ouvirá o som de trombetas anunciando a chegada do noivo. Oh, aleluia! Queridos, está para surgir a qualquer momento, a qualquer hora. De manhã, meio-dia, de tarde, de noite, meia-noite, não sei a hora. O texto das virgens fala que foi à meia-noite, mas isso foi falado nesse momento, mas nós não sabemos, que a própria palavra, Jesus diz, olha, ninguém sabe o dia e nem a hora, a não ser o Pai. Esse é um tempo que o Pai reservou somente para si. E na hora que o Pai disser, filho, levanta, filho, chegou a hora, vá fazer a colheita da sua ceifa, porque a seara está madura, a seara está pronta para ser colhida, e então virá o Senhor com seus anjos, e estes farão a colheita nos quatro cantos da terra ao mesmo tempo. Não se dará aqui em um momento, ainda outro em outro momento. Claro que vão se dar em fuso horários diferentes, é óbvio. Mas o tempo será o mesmo. Acontecerá na mesma hora. Porque os anjos do Senhor tocarão as trombetas. E os céus se abrirão. E o Senhor Jesus voltará para buscar aqueles que ele separou para entrar no seu descanso. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Presta atenção nisso, meus irmãos. Esse texto, o texto de Hebreus é tremendo, porque foi escrito por alguém que conhecia muito bem o Antigo Testamento, né? E conheceu e foi, provavelmente isso tenha sido um discípulo de segunda geração. E ele diz, olha, ainda resta um repouso. Não é o sábado. O sábado é um dia de repouso. Repousa do descanso lá das suas obras rotineiras. Mas haverá um dia para o repouso. Porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Depois que Deus repousou das suas obras, a Bíblia vai nos dizer o quê? Que ele continuou criando outros jardins por aí? Não, não diz. Continuou criando, fazendo outras coisas? Não. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Criou o maior luminar para conduzir o dia. Criou o sol. E criou um luminar menor para iluminar a noite, a lua. E criou as estrelas, e criou todas as coisas. Todo o universo foi criado por Deus. A terra foi criada por Deus, os céus foram criados por Deus, o universo foi criado por Deus, tudo foi criado por Deus ao mesmo tempo, querido. Esse negócio de que há 200 bilhões de anos, uma ameba, não sei das quantas, se evoluiu, se tornou isso, e vai evoluindo, até chegar ao ser humano. Isso é mentira! Isso é engano do diabo, isso é o diabo enganando. Deus criou todas as coisas. Quem criou foi Deus, e ele criou o homem como o homem é. E ele criou a terra como a terra é. Ele criou o universo como o universo é. Ele criou o céu como o céu é. E ele criou e separou um dia para o descanso de obras rotineiras, como é o sábado, e deixou lá na lei. Mas ele criou um outro dia para um outro descanso. Um descanso não passageiro, mas um descanso permanente. Onde cada um e cada um descansará de toda a sua obra por toda a eternidade no lugar que Jesus preparou para ela. Isso é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Você repousará de toda a sua fadiga, de todo o seu lamento, de toda a sua dor, de toda a sua lágrima, de todo o seu sofrimento, de tudo que te aflige. Você será salvo, você deixará tudo isso e entrará num repouso eterno, onde nada disso haverá nunca mais. Porque não haverá choro, não haverá lamento, não haverá dor, não haverá envelhecimento, não haverá absolutamente nada destas coisas que são comuns a nós, homens mortais, seres mortais, e passamos por isso por causa do pecado. O pecado que trouxe isso. Lembra lá quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou Adão e Eva, ele disse, olha, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer, comam de tudo. Imagina, gente, se hoje nós temos uma quantidade imensa de frutos e de coisas agradáveis para se comer, imagina na criação, como era o jardim. Tenta imaginar o que havia de maravilhoso, de mais maravilhoso, esplêndido, gostoso, saboroso que havia naquele jardim. E o homem podia comer tudo, menos da árvore que estava no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, por causa da teimosia, por causa. Nós podemos dizer, ao texto, a tentação, né? Aquilo, como diz o ditado, aquilo que é proibido é mais gostoso. Então, a mulher, olhando para aquele fruto, viu que aquele fruto era agradável aos olhos e saboroso ao paladar. E aí a serpente entra, e aí a mulher come, não acontece nada. Mas ela dá ao seu marido, e quando ela dá ao seu marido, tudo se transforma. Tudo se transforma. Aquilo que era perfeito se torna não mais, deixa de ser perfeito. E aí vem a sentença. Qual sentença? Uma sentença de morte. Porque o Senhor tinha dito: olha, não coma da árvore que está no jardim, a árvore do bem e do mal. O bem, eles já conheciam. O bem eles conheciam, porque eles conheciam a Deus. Deus é o supremo bem de todas as, sobre todas as coisas. Do Pai das luzes provém todo bem. Então, Ele é todo bem. E eles tinham comunhão com o supremo bem todo virar da tarde. O texto diz que ao virar da tarde, ou ao cair da tarde, ao entardecer, o Senhor vinha ao jardim conversar com eles. Ah, queridos, que coisa maravilhosa! E isso voltará a acontecer quando nós entrarmos no dia do descanso que nos está preparado, porque nos foi preparado por Cristo Jesus, que nos está sendo preparado por Cristo Jesus. Nós também teremos comunhão, ouviremos a voz do Pai. Nós estaremos no jardim novamente, nós voltaremos para o jardim, cada um na sua morada e podendo ouvir, e a voz do Pai deve ser, porque como o som da sua voz é como o som de muitas águas, ele vai falar e todos vão ouvir, porque é como ecoar do som de muitas águas. Já imaginou você ouvindo a voz do Pai dizendo: filho, eu te gerei, eu te conheci antes que você fosse formado no ventre de tua mãe, e antes que você fosse formado no ventre de tua mãe, eu te conheci, eu te chamei pelo nome, e eu te designei para o ministério que te estava proposto, e eu te chamei pelo nome. E você ouviu o seu nome sendo chamado pelo Senhor. É isso, queridos, que a palavra de Deus nos diz. Esse entrar no descanso de Deus, que Provérbios, que Hebreus está nos dizendo, é entrar no dia do Senhor, no dia escatológico, no dia da volta do Senhor, que é iminente. Tudo mostra, tudo está condizendo com tudo que a palavra diz. E que palavra? A palavra de Deus. E como que é a palavra de Deus? Olha como que é a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro, esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Que exemplo de incredulidade? Daqueles que estavam lá no deserto com Moisés, ouviram a verdade, ouviram a palavra, ouviram a lei que é boa, mas não creram. E como não creram, se rebelaram. E como se rebelaram, Deus jurou que eles não entrariam no descanso dele. Não é que eles não. Eles guardavam o sábado lá no deserto. Então, se entrar no sábado, ou entrar no descanso do Senhor é o sábado, eles entraram. Mas a Bíblia diz que eles não entraram. Porque o Senhor jurou que eles não entrariam no descanso dele por causa da desobediência e do descanso do dia, desse dia que está por nascer, que está por vir e que se dará a qualquer momento. Porque a palavra de Deus é o que é a palavra de Deus? Olha só. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Primeiro, a palavra de Deus é viva, ela não é morta. Pode haver muitos mortos pregando a palavra de Deus. Muitos mortos podem estar nos púlpitos da igreja, lendo, falando e pregando a palavra de Deus. Estão mortos. Tem a aparência de que estão vivos, mas estão mortos espiritualmente. Mas a palavra que eles estão lendo, essa não está morta. Lembro do bispo Adolfo, para quem é metodista, aqui na terceira região, particularmente, que dizia assim, um dia ele me disse assim, Margarete, não importa quem está pregando. Importa é que a palavra de Deus seja lida. Uma vez que a palavra seja lida, a mensagem foi dada. Por isso, meu irmão e minha irmã, se quem está pregando para você tem a aparência de que está vivo, mas está morto, presta atenção na palavra que ele lê. Na hora que ele lê a palavra de Deus, que ele abre a Bíblia e lê a palavra de Deus, receba aquela palavra no mais íntimo do seu coração e guarda aquela palavra no seu coração. Porque ela é viva e ela é poderosa. Ela tem poder para fazer coisas indescritíveis na sua vida e através da sua vida. E mais, ela é afiada. Ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. O que é espada de dois gumes? Espada que corta dos dois lados. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Se consegue imaginar isso? Dividir alma e espírito. Como se divide alma e espírito? Emoção, sentimento e o sopro que veio do Senhor. A palavra de Deus faz isso. E ela também separa juntas e medulas. Hoje, é comum cirurgias de coluna, por exemplo. Vamos colocar aí, cirurgia de coluna. A pessoa que tem hérnia de disco. E aí ela tem que fazer a cirurgia. O cirurgião vai lá e se tira a parte que está enferma sem afetar a medula. Na maioria das vezes, às vezes pode afetar. Pode acontecer um incidente, um acidente, e isso acontecer. Mas normalmente não acontece. Ele tira a parte que está sendo pressionada pela medula e gerando muita dor. Mas quem primeiro fez isso e continua fazendo é a palavra de Deus. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E maior, melhor e mais poderoso. A palavra de Deus discerne, entende, compreende tem esclarecimento, tem visão, sabe o que está acontecendo nos pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus sabe o que você está pensando. Ah, mas eu pensei, eu não falei. Por isso que Jesus disse sobre pecado. Ele vai dizer, quando foram procurá-lo, ó, Senhor, Moisés deu carta de divórcio, pá, tal, tal. E o que que o Senhor diz sobre isso? Olha, é o que está na lei. Mas Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Porque nem no caso do adultério deveria haver carta de divórcio, ou seja, falta de perdão. Agora, Jesus vai dizer assim: aquele que olhar para uma mulher, ou uma mulher olhar para um homem, com a intenção impura no coração, já cometeu adultério. Não precisa executar o ato, não precisa fazer o ato, não precisa ter o ato corporal. Basta ter o pensamento. E a palavra de Deus, ela conhece esse pensamento, ela discerne esse pensamento. Aí eu pergunto para você: está livre do pecado, meu irmão, minha irmã? Nunca olhou para ninguém e achou, poxa, que homem bonito ou que mulher bonita. E teve algum momento, por algum momento, um pensamento impuro com essa pessoa, nem que seja por fração de segundos, e cortou imediatamente por causa da fé na palavra do Senhor, ou por causa da sua formação, por causa que você sabe que é errado. Seu superego cortou imediatamente esse pensamento. Meu irmão, por isso que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Hebreus: quem? Lá em Hebreus, lá em Romanos, quando o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse está sempre diante de mim. E aí ele vai dizer: mas graças, olha só, graças, Romanos capítulo 7, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Com graças a Deus, porque em Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, ou seja, com o Espírito eu sirvo a lei de Deus, pela graça de Deus. E aí Romanos capítulo 8 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquele que a lei fora impossível de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio filho à semelhança do ser humano, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito da palavra. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para fazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas debaixo do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este qual não pertence a ele. Romanos capítulo 8. Nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça de Deus. E é esta graça revelada a nós em Cristo Jesus, transmitida a nós através da palavra do Senhor. Aceita no nosso coração como palavra mais doce que o mel, nos dá uma nova vida e nos permite entrar no repouso do Senhor, ou nos permitirá, na verdade, nos permite, porque nós já estamos no repouso do Senhor, nós já somos participantes do repouso do Senhor, ainda que não totalmente, por causa da limitação do corpo em que estamos. Esse corpo que estamos nos limita a participar plenamente do descanso do Senhor. Mas um dia nós receberemos um novo corpo, como Jesus recebeu um corpo glorificado. Nós também, espiritualmente, já recebemos esse corpo, mas não naturalmente, na carne ainda não. Ainda estamos na carne. Mas não vivemos segundo a carne. Vivemos segundo o Espírito. O Espírito da palavra do Senhor. E esse texto continua dizendo: e não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. À vista de quê? Da palavra do Senhor. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A quem temos de prestar contas? Ao Senhor da nossa vida. Nós prestaremos conta, inclusive das palavras que tivermos dito durante toda a nossa vida. Sabendo que temos um grande, olha que coisa linda, sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Ao segredo para viver todas estas coisas e adentrar no descanso do Senhor, o segredo para entrar no dia do descanso do Senhor, ou no descanso do Senhor, é a fé. A fé que é a certeza das coisas que se não veem, a convicção de fato, de coisas que se esperam. Nós estamos, queridos, vivendo, nós vivemos pela fé. Ora, a fé, a substância das coisas pelas quais esperamos, eu disse errado, desculpa, é que na hora que estamos falando e rapidez, a gente acaba, às vezes, trocando alguma palavra, perdão. Ora, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. O que que nós esperamos? Nós esperamos o dia do descanso do Senhor, em que receberemos um novo corpo, receberemos tudo novo e tudo se fará novo e nada do que vivemos hoje será nem lembrado nunca mais. E nós entraremos no descanso do Senhor, assim como ele descansou de todas as suas obras. E é a evidência das coisas não vistas. Então, nós esperamos, a fé nos leva a esperar, a crer, a aguardar esse dia, essa parousia, o dia da volta do Senhor, para entrarmos no seu descanso. A fé nos dá essa certeza. Ela nos traz essa certeza, essa esperança. Nós temos essa esperança. E a evidência, e a fé é a evidência, a certeza absoluta de que isso se dará, porque a fé é a substância das coisas pelas quais nós esperamos, a evidência das coisas não vistas. Nós vemos o dia do Senhor? Não, não vemos. Nós sonhamos com ele, nós pensamos nele, nós ansiamos por ele, mas nós não vemos o dia. Nós não vemos o dia da volta do Senhor. Ninguém viu. Porque o dia da volta do Senhor pertence apenas ao Pai, só o Pai sabe o dia. Tem gente que fica por aí dizendo, a gente ouve muito isso às vezes, a pessoa, eu tive uma revelação da volta do Senhor, e era assim, e era assado, e era cozido. Pô, como que a pessoa pode ter visto a volta do Senhor, se a volta do Senhor é exclusivamente algo que pertence somente a Deus? Nem os anjos sabem. Ninguém sabe a não ser o Pai. Será que o Pai está contando isso para alguém aí e a gente não está sabendo? Não, é claro que não. A Bíblia não diz que está. Se estivesse, a Bíblia diria que sim. Porque toda profecia dita, ela tem que estar de concordância com a palavra de Deus. Por isso, nós devemos julgar toda profecia, diz-nos a palavra. Apóstolo Paulo vai nos dizer que nós devemos julgar a profecia, não o profeta. O profeta nós não temos autorização para julgá-lo. Quem vai julgá-lo é o Senhor. O profeta você não julga. Ah, esse é profeta e dá uns nomes. Não, não faça isso. Você estará pecando. Mas julgue a profecia segundo a palavra de Deus. Porque sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Olha só, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele é verdadeiramente o sumo sacerdote que adentrou aos céus. Não que adentrou no templo terreno, como outrora, mas ele adentrou no templo espiritual, nos céus, que está preparado para nos receber. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Então, o Senhor Jesus, meus queridos, o texto está dizendo o seguinte: nós cometemos erros e pecados? Cometemos. Mas nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Porque, melhor do que ninguém, Jesus, quando estava com os discípulos, certa vez ele disse: eu não preciso que ninguém me fale do homem. Eu conheço muito bem. Filho, ninguém me revele. Por quê? Porque ele mesmo era homem. Ele estava sujeito, e o texto vai dizer, estava sujeito a todas as fraquezas. Ele foi tentado à semelhança de toda a nossa vida. Tudo que nós somos tentados, Jesus foi tentado. Todas as tentações que Satanás fez, faz e fará até a volta de Jesus, Jesus enfrentou. Não foram só aquelas quatro tentações lá do deserto, não. Durante toda a sua vida. Por isso, grande parte da vida dele, ele passava como? Ele deixava os discípulos e ia orar. Ele passava grande parte da sua vida orando, buscando em Deus forças para vencer as tentações, vencer o diabo e suas tentações, para vencer as tentações da carne. Porque a carne, na verdade, é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembra? É só a frase que Jesus falou para Pedro, Tiago e João. Quando eles, no dia da sua prisão, ele foi com todos os discípulos para lá para o monte das Oliveiras. Estou mandando uma aguinha aqui. Para o Monte das Oliveiras, e deixou parte dos discípulos e chamou Pedro, Tiago e João, venham comigo. Aí chegou no meio do caminho e falou assim, ficam aqui e vigiem, eu vou até mais à frente e vocês vigiem comigo. Jesus andou e os discípulos vigiaram? Não, dormiram. Jesus voltou e chamou, pô, mas vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo. Vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por duas outras vezes Jesus voltou e encontrou-os dormindo. Agora, Jesus mandou-os embora? Jesus não os aceitou mais no grupo? Não, antes pelo contrário. Jesus entendeu, porque aquela hora era a trama diabólica era tamanha, o peso espiritual que estava sobre aquele lugar era tamanho, que os discípulos não conseguiram ficar acordados para orar. Eles não conseguiram orar. Eles não conseguiram vigiar com Jesus. Só Jesus vigiou. E mesmo assim, a coisa foi tão terrível que ele chegou a suar sangue. Uma pessoa chegar a suar sangue é porque ele chegou no extremo das suas forças. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer assim lá em Hebreus capítulo 12: Vós ainda não fostes tentado até o sangue. E aí o texto vai nos dizer e vai nos falar. Que é um texto maravilhoso. Quero só mencionar rapidamente com você esse texto. Ele vai nos falar que nós, que Jesus, que é o autor, olha só, a palavra divide alma e espírito, medulas e juntas, e discerne os intentos do coração. E tudo isso para o nosso aproveitamento, para que nós sejamos purificados e santificados. Agora, depois ele diz que tudo nós vivemos e vamos receber pela fé, sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Retenhamos firmemente a fé. Agora, como que nós conseguimos fé? Você pode me perguntar. Pastora, eu não tenho fé. Ou como que eu consigo fé para crer na palavra de Deus? Hebreus capítulo 12, versículo 3, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra e está sentado à destra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa linda, querido. Você quer fé? Jesus é o autor da fé. Foi ele que inventou esse negócio de fé. Foi ele que criou a fé. Ele é o autor. E ele também é o consumador. Ele criou a fé. Ele fez com que a fé viesse a existir para que pela fé nós pudéssemos aceitá-lo e sermos salvos. E ao mesmo tempo, ele consumou essa fé. Como que ele consumou essa fé? Como que ele fez isso? Olha só que coisa perfeita. O qual ele consumou essa fé o qual, pela alegria que lhe foi proposta. Satanás tentou Jesus em todo o seu ministério, em toda a sua vida, tentou. Jesus pecou? Não, não pecou, porque em todo o tempo ele vigiou diante do Pai, orando, buscando o Pai, buscando a força do Pai, buscando a orientação do Pai, o discernimento do Pai, para vencer e viver todas as coisas. E ele tinha, Jesus tinha, uma promessa de Deus para a sua vida. Qual promessa de Deus? De receber um nome que estivesse acima de todo nome, diante do qual todo joelho haveria de se dobrar e toda língua haveria de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses, capítulo 2. E aí o texto diz que por causa disso, pela alegria que lhe foi proposta, qual alegria? Alegria de ser recompensado por toda a sua obra. De receber um nome que estivesse acima de todo nome. E de poder. Ah, então por isso que ele fez todas as coisas? Não. Ele fez todas as coisas porque fazendo esta alegria que lhe estava proposta, essa bênção que lhe estava proposta, de receber um nome que estava acima de todo nome, tem a ver com a palavra de Deus descrita lá em Gênesis. Que diz. Quando o Senhor sentenciou a mulher e o homem, ele sentenciou também a serpente. Ele disse: olha, porque fizestes isso, você arrastarás sobre o seu ventre e todos os dias da sua vida você comerá pó. Pó será o seu alimento. Você ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Mas ele lhe pisará a cabeça. O que que o texto está dizendo? Olha, você vai fazer o filho da mulher, não qualquer filho, não era o filho da Eva, era o filho da mulher, qual mulher? A mulher que na plenitude dos tempos seria escolhida entre todas as mulheres, como foi feito, ou seja, Maria. Foi escolhida e é chamada e é tida até hoje e continuará sendo como uma mulher bem-aventurada, uma mulher feliz, porque foi escolhida para trazer ao mundo o Filho de Deus. Agora, essa mulher, quando foi, lembram quando ela foi levar Jesus no templo? Quando Simeão o abençoou, Simeão disse para ela: mulher, prepara-te, porque uma espada traspassará o seu coração. Ou seja, você vai sofrer, porque o seu filho, você vai ver o seu filho sofrendo. E ela viu tudo, acompanhou tudo. Ela foi lá na cruz, ela estava lá na cruz, ela viu Jesus morrer. Ela viu ele passar por todo o sofrimento, ela acompanhou tudo. Ela acompanhou da concepção à morte. Depois da morte, a ressurreição. E depois da ressurreição, o relato da Assunção. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos estar certos que essa, que Jesus, olha o que o texto diz, a alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, ele não deu valor à desonra que estava sofrendo, os açoites, o jogar de coisas, ser colocado na sua boca vinagre. E olha só, queridos, vendo uma reportagem um dia de um pastor e antropólogo, antropólogo. Não é. Daqui a pouco eu lembro e falo para você. Ele dizendo que, na verdade, quando a Bíblia diz que foi colocado uma esponja com vinagre nos lábios de Jesus, quando ele disse: tenho sede, sabe o que que era aquilo? Os banheiros públicos romanos. Era uma sequência de banheiros, tinha lá os assentos sanitários. Em frente aos assentos sanitários passava-se um regozinho com água. E do lado tinha uma vasilha com vinagre. O cara estava lá fazendo as suas necessidades e tinha uma varinha com uma esponja na ponta. Enquanto ele estava lá, ele ia passando aquela varinha naquela água que estava passando, dando uma lavadinha, porque já tinha sido usado por outro, dando uma lavadinha, e depois que lavava, usava, e ao invés de colocar na água, não, eles colocavam essa esponja dentro da vasilha de vinagre, para ser um pouco, para desinfetar um pouco. Foi esta esponja que foi colocada nos lábios de Jesus. É quando diz, olha, aí já é demais. Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. É o cúmulo do absurdo, do absurdo, do absurdo, colocar nos lábios do Senhor, do Rei dos Reis, daquele que era, que é e que há de vir. Aquele que tem um nome que está acima de todo nome, colocar uma esponja suja de excrementos humano na sua boca. Foi isso que aconteceu com Jesus, é isso que foi. Aquela esponja estava suja de excremento humano. Minha irmã e minha irmã, nós precisamos olhar. É esse desprezo, essa desonra que ele sofreu. Mas por causa da alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz, desprezando a desonra. Desprezou. Estão me desonrando. Pode desonrar. Eu tenho uma proposta de grande alegria para a minha vida. Qual é essa alegria? Está sentado à destra do trono de Deus. Olha a grande alegria. Ele recebeu um nome que estava acima de todo nome e assentou-se à destra de Deus, onde tudo foi colocado debaixo do estrado dos seus pés. Meu irmão e minha irmã, aceite a palavra de Deus. Ouça essa palavra. Deus tem preparado para você um dia muito próximo, muito específico. Ele pode ser particular ou pode ser coletivo. O que é isso? Ele pode vir só para você. Você pode morrer e ir ao encontro do Senhor. Ou você pode, Jesus pode voltar e você ser elevado aos céus, como Jesus foi elevado. Você pode simplesmente ser, sumiu. Sumiu. Onde está? Está no céu. Repentinamente, instantaneamente, ao soar da trombeta, pam, acabou. Você vai ao encontro do Senhor. Por isso, não deixe que a afronta, que a desonra, que os açoites, que os problemas pelos quais você tem passado, pelos quais você tem enfrentado, sirvam de desencorajamento para você. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaltos e desencorajados em vossas mentes. Vós ainda não resisti até ao sangue lutando contra o pecado. Jesus resistiu, você não resistiu, eu não resisti. E vós esquecestes da exortação que vos fala como filhos. Filho meu, não desprezeis o castigo do Senhor e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Queridos, nós somos repreendidos pelo Senhor, nós somos açoitados pelo Senhor. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita a cada filho que recebe. Hoje em dia, nós estamos vivendo num mundo muito difícil. Os filhos não podem mais ser castigados pelos pais com uma vara. A vara da correção não pode mais fazer parte da instrução. O chinelo no bumbum não pode mais fazer parte, porque a criança pode denunciar e os pais vão ser presos por causa que estão fazendo maus tratos com os filhos. Mas a Bíblia diz que é para a gente usar a varinha da correção. E a gente deve usar a vara da correção para que os nossos filhos cresçam, sabendo o caminho que deve andar para que quando for velhos não esqueçam dele. E Deus, do mesmo jeito, ele nos exorta, ele nos corrige, ele nos repreende quando ele nos recebe como filho. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castiga? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes. Presta atenção nisso. O texto está sendo escrito para uma comunidade que estava vivendo em desobediência. Porque olha o que o texto diz. Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes. Quem são feitos participantes? Esse povo, esses hebreus, essa comunidade a quem estava sendo enviada essa carta. Eles não estavam sendo corrigidos, porque eles não aceitavam a correção do Senhor. Eles não estavam sendo feitos participantes da correção do Senhor. Então sois, o texto diz, então sois bastardos e não filhos. Isso está em Hebreus capítulo 12. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiam, nós pastamos veemência. Não devemos, então, nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aquele, verdadeiramente, por um tempo nos corrigiu como bem lhes parecia. Mas esse, Deus, Pai, Pai dos Espíritos, para nossa vantagem, para que possamos ser participantes de sua santidade, porém, nenhum castigo parece ser prazeroso. Olha só, isso é lindo também. Ninguém tem, o texto diz, ninguém tem por motivo de grande alegria o ser açoitado. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Quando nós estamos sendo castigados, nós sentimos angústia. Contudo, olha só, contudo, entretanto, porém, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercidos por ele. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas seja curado. Segui a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto está nos dizendo que no nosso decorrer, que no decorrer da nossa passagem nesta vida, aqui na terra, vida terrena, corpo sujeito ao pecado, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós devemos orar como Jesus orava. Porque Jesus se fortaleceu e não pecou, porque antes de qualquer coisa ele buscou o Pai em todas as coisas. E ele não teve por motivo de desonra o ser afrontado. Meu irmão e minha irmã, não tenha por motivo de desonra o ser afrontado por quem quer que seja. Ah, mas fulano falou mal de mim, fulano falou mal de você. A palavra de Deus diz que é para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Porque brasas serão amontoadas sobre a sua cabeça. E brasas amontoadas sobre a sua cabeça poderá fazê-lo entender, vir a entender a palavra de Deus e se converter. Então, meu irmão e minha irmã, como Jesus, que adentrou no céu como sumo sacerdote. E por causa de ter suportado todo o sofrimento, não ter levado em conta toda a desonra, ele adentrou o céu. Que você também, que eu, que nós, que possamos olhar para essa palavra e nos firmarmos nessa palavra e dizer: eu sou salvo pela fé mediante, eu sou salvo pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Meu irmão e minha irmã, você é salvo pela graça. Qual graça? A graça revelada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E através dessa graça, nós recebemos essa graça pela fé. Nós precisamos viver pela fé. E a fé não vem de nós, a fé é dom de Deus. A fé é nos dada por Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E é pela fé que nós vamos adentrar ao dia, ao descanso do Senhor, ao dia que ele diz, lá pelo através do salmista Davi, haverá um dia. Não é o dia, é um dia. O dia do descanso para o judeu, para os hebreus, a quem tá a carta estava sendo escrita, pra, qual dia era? Era o sábado. Mas o texto não estava falando do sábado, o texto estava falando de um dia. De um dia que não especifica qual é, que todos aqueles que temem ao Senhor, que andassem na presença do Senhor, em obediência ao Senhor, entrariam no descanso do Senhor neste dia. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor, onde todos nós seremos recompensados segundo aquilo que fizemos. Segundo a reprodução dos talentos que nos foi dado. O que você fez do seu talento? O que você está fazendo do seu talento? Se você enterrou, vai lá e desenterra agora, em nome de Jesus, desenterra o teu talento agora, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, em nome de Jesus, agora, saia de onde você está e vá onde você enterrou. Lembra, lembra de onde caíste. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Desenterra o talento que você enterrou. Lembra onde foi que você o enterrou. Lembre onde foi que você o deixou. Vai lá e retoma-o e comece a reproduzir e comece a fazer esse talento frutificar, frutificar, frutificar para a glória do Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz. Lá em João vai nos dizer o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim, mas antes, porém, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permanente. Não foi você que escolheu Deus, meus irmãos, meu irmão. Foi Deus que escolheu você. Não foi você que morreu por causa do Senhor, foi o Senhor que morreu por causa de você. Foi ele que sofreu toda a injúria e toda a desonra por sua causa. Não foi você que escolheu a Deus. Foi Deus que te escolheu. Não fui eu que escolhi a Deus. Foi Deus que me escolheu. E me escolheu e me enviou ou me designou para que eu pudesse dar fruto. E não fruto passageiro ou temporal, mas fruto permanente. É isso que nos diz a palavra do Senhor. E como que nós produzimos esse fruto? Através da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se tem ouvido a palavra de Deus, se não tem, comece a ouvir. Comece a ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus é a palavra de Deus. No princípio era o verbo. Não é a melhor tradução para a palavra logos nesse texto de João. A palavra mais específica para esse termo usado por João no capítulo 1 é: no princípio era o verbo, no princípio era o logos. Logos é o termo grego para o qual foi traduzido para as nossas Bíblias, foi traduzido por verbo. Verbo é algo que indica ação. Mas a melhor tradução para a palavra logos dita por João é palavra. Jesus é a palavra viva de Deus enviada ao mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, entre no descanso do Senhor. Meu irmão e minha irmã, entrega teu caminho ao Senhor hoje. Texto do salmista. Hoje, capítulo 4, versículo 7, parte B. Hoje, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Meu irmão e minha irmã, se você está ouvindo a voz do Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. E não tenha medo do sofrimento, não tenha medo da desonra que você vai ter que passar, das brincadeiras sem gosto pelas quais você terá que, as quais você terá que enfrentar, todas as dificuldades que você terá que enfrentar, os castigos, a correção que você terá que enfrentar. Não tenha essa correção como motivo de desânimo, mas tenha essa correção como motivo de ânimo, de força, porque você sabe que está sendo corrigido, porque todo aquele que é aceito como filho de Deus, por Deus é corrigido. Tenha como motivo de grande alegria o ser corrigido pelo Senhor. Não entristeçais. Entristeçais pode entristecer por um momento? Sim, claro, o texto vai dizer que sim. Às vezes, quando estamos no momento que estamos sendo corrigidos, nós temos um motivo não de alegria, mas de entristecimento. Nós temos um motivo de angústia, nós sofremos. Mas esse sofrimento, ele vai passar. E na hora que ele passa, a gente olha e vê, e o vê, e o tem como motivo de grande alegria. Quantas vezes você não passou por situações as quais você, dessa vez eu não vou suportar, eu não vou aguentar. E aí o tempo passou. E depois de um tempo você até esqueceu daquele momento. Aí um dia o Espírito Santo traz aquele momento à sua mente e você tem: graças a Deus por aquele dia, por aquela situação, porque aquela situação me livrou de tal e tal coisa. Aquela situação me poupou disso, me poupou daquilo. Aquela situação me santificou. Então, meu irmão e minha irmã, eu vou encerrar por aqui, porque isso a gente pode continuar falando aqui o dia inteiro sobre esse texto. Só lembre de uma coisa: o dia do descanso do Senhor, que Hebreus capítulo 4 está falando, não é o sábado, mas é um dia que será revelado na volta de Cristo Jesus. Quando os anjos tocarem as trombetas, e você ouvirá o seu nome sendo chamado, e você irá correndo encontrar-se com o noivo e entrar nas bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Um grande abraço. E se você ouviu, conseguiu ouvir até agora, te peço, ore por mim. Não tenho passado bem. Eu preciso fazer cirurgia, mas não posso ainda porque estou com os índices sanguíneos totalmente alterados, mas muito alterados. Eu tenho que passar em dois médicos, tratamento com esses dois, um gastro, que eu estou com um problema com alteração muito grande no fígado, e triglicérides e companhia limitada, a tireoide, está tudo alterado, e eu não tenho como, eu não passo em nenhum exame, pré-cirúrgico. Porque se do jeito, na situação em que eu estou, se eu tomar anestesia, eu posso morrer. Então ore por mim, me ajude. Consegui passar em um médico. Tem que passar em mais dois, ainda não consegui. Passei no início do mês, estamos chegando no final do mês, ainda não consegui marcar nenhum. Dos dois pelos quais tem que passar no endócrino e tenho que passar no gastro. E a prefeitura aqui não marca. Consulta com menos de 2 em 2 meses entre uma consulta e outra. E eu estou passando bastante mal, querido. Não estou bem de saúde. Eu estou sem forças, eu não tenho força para fazer absolutamente nada. Estou passando por um momento bastante difícil. Mas glória a Deus, aleluia. Se isso é o açoite que eu tenho que levar, louvado seja Deus. Há um grande prêmio proposto para mim em Cristo Jesus, que é a salvação da minha vida, que é o entrar no descanso do Senhor. Isso é o mais precioso. Quando se dará, não sei, mas eu sei que se dará. Entrarei no descanso do Senhor pela fé em Cristo Jesus, porque pela graça eu fui salvo mediante a fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus. Faça o mesmo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.